Fecheiro 1, Outlander 4, Os Tambores de Outono, Diana Gabaldon. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Badana anterior. Neste novo romance de tirar o fôlego, rico em história e aventura, Diana Gabaldon, autora best-seller do New York Times, continua a série Outlander com a história de Claire Randall e Jamie Fraser, que iniciou em Nas Asas do Tempo e deu seguimento em A Libélula Presa no Âmbar e A Viajante. Uma vez mais, atravessando continentes e séculos, Gabaldon criou uma obra brilhante de pura paixão. Os Tambores de Outono têm início na Escócia, no ancestral círculo de pedras de Craig na Dune. Ali, uma porta abre-se para um grupo restrito, podendo levá-los para o passado ou para a sepultura. Claire Randall sobreviveu à passagem, não uma, mas duas vezes. A sua primeira viagem no tempo levou-a para os braços de Jamie Fraser, um bravo guerreiro escocês do século XVIII, que tinha por ela um amor que se tornou lenda. Um conto trágico de paixão, que teve o seu fim quando Claire voltou ao presente carregando no ventre uma filha dele. A sua segunda viagem, duas décadas depois, voltou a uni-los na América colonial. Mas Claire deixou alguém para trás, no século XX, a sua filha Brianna. Agora Brianna faz uma perturbadora descoberta que volta a enviá-la para o Círculo de Pedras e para um aterrador salto para o desconhecido. Na busca da mãe e do pai que nunca conheceu, arrisca o seu próprio futuro ao tentar mudar a história para salvar as suas vidas. Mas quando Brianna mergulha no desconhecido, um encontro inesperado pode amarrá-la para sempre no passado ou levá-la para o futuro, onde deveria estar, onde pertence o seu coração. Badana posterior. Diana Gabaldon é uma escritora americana de ascendência mexicana e inglesa, licenciada em zoologia, mestre em biologia marinha e doutorada em ecologia, foi professora universitária durante 12 anos, mas acabou por ser a escrita a conquistá-la. Gabaldon vive em Scottsdale, Arizona, com a família e dedica-se exclusivamente a escrever a sua série de sucesso Outlander, publicada em 26 países e 23 línguas. A série está a ser adaptada à televisão por Ronald D. Moore e encontra-se em exibição no nosso país no canal TV Series. Saiba mais em http://www.dianagabaldon.com. Informação da capa posterior. Como funcionam as viagens no tempo? Quem e como pode passar? Quais são os riscos? E o que poderá fazer com que valham a pena? Apenas o amor. Nunca tive medo de fantasmas. Afinal, vivo com eles todos os dias. Quando me olho ao espelho, os olhos da minha mãe devolvem-me o olhar e a minha boca curva-se num sorriso que seduziu o meu bisavô para o destino que era eu. Como poderia temer o toque dessas mãos desaparecidas pousadas em mim com um amor desconhecido? Como poderia ter medo daqueles que moldaram a minha carne, deixando os seus vestígios viver muito para além da morte? Temeria ainda menos aqueles fantasmas que ao passar tocam os meus pensamentos. Nós vamos e vimos de mistério e entretanto tentamos esquecer. Mas uma brisa entra numa sala silenciosa e agita o meu cabelo num afeto suave. Acredito que é a minha mãe.